mexeu com meu jeito de ser. Desde o momento em que eu te vi, me apaixonei por você. Amor. meu carro.